Vamos esperar Bom. o povo chegar, acho que não tem. Tá saindo agora? Ah, Agora agora tá. sim. Ah, então beleza. Então, cara, a gente quer te fazer umas perguntas aí. Como é que tá a tua visão aí com relação à sociedade? O que tu acha que vai dar com essa bolha misândrica e os negócios? É, então, a tendência é sempre piorar, né? Sim. Já tá na Bíblia isso daí, é aquele negócio, desapegar das coisas aqui, viver tua vida. Viver com saúde, viver tranquilo, buscar a paz. É difícil, mas a gente tenta aí. É, tu tá te preparando pra isso aí? É, então, só quero estar tranquilo, de paz, assim. É, como é que eu posso dizer? Sem ficar no meu canto, ficar de boa. E ô Paulo, o que é que tu tá fazendo da vida? Tu tá trabalhando em qual área? É, como vocês, não sei se o povo aí ouve o podcast. Sou Funso, trabalho na educação, secretaria de escola. E tu tem alguma pretensão de mudar de área ou se tu pretende ter um investimento e se aposentar, assim, chegar na IF, né? Em mais ou menos quanto tempo, tu sabe assim? Então, é que assim, é, eu vou tentar trabalhar até quanto puder, assim, porque é a única forma de renda no momento que eu tenho. Aí eu tô aprendendo programação, tô recomeçando a programar tal. É, no meu blog eu fazia os meus posts lá de atualização financeira, agora que eu parei. Não sei se vocês chegaram a ver aí. Dá uma olhadinha depois se quiser, que eu FunsaBetaBlogspot.com. Aí vocês vão ter uma noção do que eu, mais detalhado assim, do que eu sou e tal e tal. Como é esse teu blog, mano? É, o que eu escrevo várias coisas loucas assim. Aí ultimamente eu só tenho postado atualização mensal assim, do que eu passei no mês, tal. Mas tem uns posts legal lá. Ah, mano, legal. O que geralmente tu posta lá, cara? Assim, o conteúdo que tu vai colocando. É, eu falo um pouco assim de concurso, de pensamentos da vida, algumas divagações minhas, tal. E atualização patrimonial. Mesma coisa do podcast. Ah, tô entendendo. E o que que tu acha que o Beta pode fazer, cara, para melhorar a vida dele? Então, é que negócio, eu tenho que ver a cabeça da pessoa. Às vezes tem gente que tá meio fudido aí. E assim, tem que pegar o que sobrou e tentar trabalhar em cima. É complicado, mas aí primeiro tem que se conhecer, tal, tem que se buscar se conhecer constantemente, se buscar o que quer ser. Aí tentar conforme o que tem e planejar certo. O que muita gente, muito beta, infelizmente, não faz. Fica se amargurando aí, fica nesse ciclo aí. Vê nos grupos beta só. Muitos dos posts é coisa inútil de mulher assim e tal. Sim, é o cara vive a vida dos outros e não a dele, né? Exatamente. Não, pois é. E, ô Paulo, me conta aí, cara. Tu me falou que tu tá aprendendo a programar e tal. Como é que tu se vê, assim, daqui a uns 10, 15, 20 anos? Como é teu pensamento, o teu futuro? Então, 10, 15 anos é uma projeção meio. Eu consigo pensar, talvez, no máximo 5 anos, mais ou menos. É, eu espero não estar onde eu estou. E eu estou estudando para concurso, tentando melhorar, assim, que eu sou administrativo, né, auxiliar. Aí vou. Espero estar um pouco melhor, ter uma renda melhor para aportar mais, para fazer, para almejar ainda mais. É que assim, o futuro a gente nunca sabe mesmo o que pode acontecer, né? É, que eu sou formado, né? Sou, apesar de ser formado em TI, formei mais de 10 anos atrás e não consegui trabalhar na área porque eu não sabia as coisas, porque eu não sabia fazer networking, não sabia os caminhos do que você tem que fazer para progredir. Aí eu ficava nessa amargura, ficava nesse ciclo de cargo baixo, se fudendo. Aí eu depois eu consegui, passei um concurso, né, uns mais de 2 anos atrás, estou no probatório ainda. Aí agora que eu tô começando a ter uma clareza do que focar. Ah, tô entendendo, mano. Tô entendendo. Aldebaran, quer fazer alguma pergunta? Não tô podendo muito falar no momento, não. E o que que tu acha dessas notícias aí que tem saído na mídia aí sobre os incels de modo negativo, cara? Tu acha que eles vão tentar fazer alguma coisa pra, sei lá, pra ajudar os incels? Essa mídia é mídia, não vai ajudar ninguém, porque a mídia é tudo esquerdista, lacração, só vai meter o chumbo mais no Betinha, no, de gente de bem assim. Óbvio que nos grupos beta aí tem uns loucos aí, zoeiro, mas é aquele negócio, vai continuar piorando, vão continuar metendo pau aí. E eu não sei não, viu? Sinceramente, eu não sei que. Eu tô achando que esse mundo vai. Tá perto do. O prazo de validade já tá expirando já. Tu acha que vai ter o quê? Então vai ser uma crise, vai ter um colapso civilizatório, a gente vai voltar para a Idade da Pedra? A idade da pedra, acho que não, né? Que pode acontecer uma crise. Porque principalmente o Ocidente já tá com essa meio que essa crise de identidade, né? Tá todo mundo perdido aí, tá afogado aí na só nessas. Oi, pode falar. Ô Paulo, tu acha que pode existir algum tipo de solução? E se tu acha que sim, tu pode falar qual? Olha, acreditar assim, eu penso que seguir mais nos meio que voltar, né, às épocas, né, das conservadoras, digamos assim. Mas eu sei que não vai voltar. Isso daí já não tem mais volta. O processo já estamos caminhando para o fim, como diria o outro. Mas é o fim do que tu acha que vai acabar a sociedade humana? A gente vai ficar como? Descreve aí, mano, pra gente esse fim que tu vê. O ponto final, né? É, aquele negócio, né? Eu acho que. Eu não sei se vai ter um. Vai ter um fim. O ser humano eu acredito que vai acabar, só não. Provavelmente alguma guerra, assim. Eu tenho uma visão meio. É, eu não tenho muito essa visão de vocês assim e tal, mas uma visão mais bíblica, porque a tendência das pessoas cada vez mais qualquer coisinha, até estão se matando gente por centavos aí, então cada vez mais um ser humano vai ficar com ódio do outro aí. E aí vai Mas todo isso é mundo vai se errado? matando aí. Mas isso é errado? Já que praticamente tem o dobro ou triplo de pessoas comparado com o passado. Se for ver, mano, o número de pessoas que morrem é sempre mínimo comparado com o tanto que nascem todo dia. Ah, mano. Tu não acha? Ah, que eu fico vendo estatística dessas coisas. É que assim, agora Não, não. tá. É, É só um cara, ponto, agora cara. tá meio que tá começando a parar esse crescimento. Aí se estabiliza. É que assim, o ser humano é fogo. É, qualquer coisa tá tretando aí, porque. Que nem Putz, fugiu agora. Dessa bolha misândrica aí. Os homens vai se fuder aqui aí. Essa nossa sociedade pode ser que tá com jeito que vai acabar antes. Mas assim, o mundo vai. É que assim, eu não tenho noção assim de data. Eu sei que o mundo vai acabar. Então, nossa Porque sociedade talvez acabe antes, aí eu não sei. Não tenho bem essa noção. tu acha isso? É, porque a nossa cabeça tá. Essa cabeça atual aí tá muito mudada, assim. Cara, a gente passou Ô, por muita Paulo. coisa e a humanidade ainda tá de pé, cara. Então, por que tu acha que vai acabar? Sendo que a gente já passou por tanta coisa, cara, e a humanidade ainda tá aí de pé, tranquila. É, tranquilo entre aspas, né? É, esse entre aspas, esse que é o problema. Ô Paulo, mas tu não já pensou em alternativas que o homem ele pode ter no futuro? Por exemplo, mesmo que a gente largue tudo isso de mão, a sociedade no todo e tal, tu já parou pra considerar a possibilidade de Love Doll e essas coisas, de wife? O que é que tu pensa sobre isso? É, então, eu vejo o pessoal aí falando, pessoal zoeiro aí. Olha, eu não tenho assim, eu não tenho nada contra quem goste e tal. Eu não me vejo, eu não tenho essa visão agora eu não tenho essa visão de ter uma doll assim e tal. Eu acho que eu ainda tenho um pouco desse pensamento ainda até de você sincero aqui, de que esse negócio de doll é tipo meio que uma escape para ter afeto assim, de afeto feminino. Mas assim, eu respeito o pessoal, tal, eu posso até mudar minha opinião, tal, de ter isso daí, de ter uma doll. Inclusive eu comentei lá no esses dias aí de o Tristão ficar colocando essas imagens aí de doll. Eu vi uma que é muito parecida com a pessoa que eu conheci no trabalho que eu tive lá. Que é muito bonita assim, de semblante quase igual. Aí, quem sabe, né? Mas assim, agora eu não me vejo com dó, mas eu respeito aí, pessoal. Eu tô entendendo, mano. Tu não se vê com dó porque tu não tem condições financeiras para isso? Também. Mas, o Paulo, mesmo que não se tenha uma dó, mas tu consegue imaginar algumas outras alternativas que tu pode aderir para distrair, sei lá, mesmo, ou até o voo céu mesmo. Considera que se sente bem. Nesse futuro caótico que tu falou. É, o voo céu é uma boa também, você se aperfeiçoar, você ter o seu entretenimento numa boa, meio. o mais separado possível assim do estado, o mais separado possível dos Mas tu dominantes. acha que tu consegue alcançar meio que, vamos dizer assim, uma felicidade, né? Um estado de bem-estar num futuro caótico? Olha, no que na, do meu do que eu vivo agora, se eu que assim, uma manhã a gente não sabe, mas se continuar do meio, a gente vai ter, eu vou ter dificuldade assim, mas assim, é possível muito bem ter um bem-estar mesmo no jeito caótico, assim, num estado caótico. É possível e tem que buscar ser o mais independente possível desse pessoal aí e ser feliz, como diria o outro. Cara, qual seria a sociedade perfeita pra ti? Tipo, essa aqui tá de boa pra mim, posso ficar na rede tranquilo. Qual seria pra ti? Sociedade perfeita, vamos ver. Vamos ver. Eu tenho um pouco desses pensamentos dos ANCAP, assim, de estado mínimo, né? Mas eu sei que isso aí já é bem utópico, porque se eles tomarem o poder, eles vão ditar as regras das coisas, então, e vão ter acabando ter o controle. Mas além do estado mínimo, assim, aí reduzir os impostos, tal, viver de boa assim, tipo uma Suíça mais ou menos assim. Cara, eu tenho uma pergunta pra você. Você falou que você acha que o futuro vai ser um caos, um colapso da humanidade, e você passa que você tá meio chateado com isso, cara. Sua voz tá me passando bastante tristeza, cara, pra falar a verdade. E eu gostaria de saber, cara. O futuro ele ainda não nasceu, cara. O futuro ele tá morto porque ele não existe. E, cara, se você não tem o menor controle sobre isso, e se você nem ao certo pode prever acontecer, porque, por exemplo, você em 2012 você preveria as eleições desse ano? Não. Cara, então por que que tu vai ficar se preocupando com isso se você não pode prever as coisas nossas? E se você sequer tem um controle para mudar, cara? Por que você se apega a esse tipo de pensamento, sendo que ele não te dá nenhuma vantagem, cara? Ele não faz nada por você, mano. É uma coisa, agora eu tô refletindo bem aqui. Você falou uma coisa que eu me preocupo, é esse negócio de ser beta, tal, de se preocupar com o que os outros pensam, assim, eu tenho muito esses problemas assim de me preocupar. Você tem razão, quem sou? Você. Uma coisa que é aquele negócio daquele slogan lá da SNK, o futuro é agora. Você tem que pegar agora, você tem que se fazer o presente está aí para você fazer algo útil dele. Aí o futuro. Exatamente. E cara, eu gostaria de dizer para que eu antes de entrar servidor, até boa parte, eu tinha um pensamento bem parecido com o teu, cara, porque eu era tradicom, eu acreditava nisso que os judeus controlam tudo, os Illuminati, que ia acabar tudo e a nova ordem mundial, esse tipo de coisa. Cara, esse tipo de pensamento, cara, só te atrapalha, cara, só te dá medo, pô. Porque você tá vivendo agora, cara, você tá conversando com a gente, você tá trabalhando, tá tendo uma vida mais ou menos normal, cara. Então você vê que essas coisas no macro, elas não te afetam tanto no micro, cara, na tua vida pessoal. E Cara, você tem que sair disso, mano, porque esse tipo de pensamento, ele só te destrói, só te corrompe, destrói tua alma, teu bem-estar mental, cara, teu bem-estar físico. Eu já tive assim, cara, e você trabalhar isso, cara. O pessoal fala do estoicismo e tal, mas não é não, cara, isso é verdade. Tem que pensar que o que você tem que preocupar com o que você controla, cara, com a tua vida, cara, você realmente vive, cara, você realmente tem acesso, cara. Se vai acontecer alguma coisa no futuro, cara, é um problema, cara. Você não tá numa posição que você tem que lidar com isso agora. Você não é responsável por isso. E, por exemplo, se alguém apertar um botão e explodir uma bomba no cara, não é tua culpa e já acabou, cara. Aliás, isso poderia acontecer bem agora, cara. Porque a gente não sabe, cara, quanto tempo dura a nossa vida. A gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã, cara. Porque realmente, tanta gente que morre aí, cara, de bala perdida, cara. E, cara, tem muita coisa boa, cara, que tu pode viver, cara. Tu pode aproveitar, cara. Né? Pois é, aquele negócio que eu falei de que querer ser benquisto pelos outros, né? De não querer incomodá-los, né? Bate nessa tecla aí. É, você falou bem agora, quem sou? Significa que você vai se fuder, que você não vai se fuder, cara. Por exemplo, um traficante, cara, ele é bem quisto na favela dele, ele se fode. Um cara que sabe, vive enchendo a cara de cachaça, fumando maconha, ou o cara que pega todo mundo aí, depois pega uma doença, o cara que arruma uma esposa e a esposa mete galho nele. É, bota filho e ele fica afundado em dívida, cara. Isso é um cara bem quisto, pô. Mas não significa que ele deu. É, aquele negócio, ele tá aproveitando a vida, né? Sim, pô. Cara, e você tem que encontrar, cara, coisas que fazem a sua vida melhor, pô. Você tem que olhar, cara, o que que tu gosta de fazer, o que que tu acha que você nasceu para fazer, que você se sente bem, cara. Porque por mais ruim que esteja a situação, o mundo é muito diverso, cara. Você tem muita possibilidade. Então, cara, eu acho que você tem que trabalhar isso, cara. Procurar trabalhar seu bem físico, mental. Tô falando de boa mesmo, porque eu já tive assim, cara. Talvez eu já tive até pior, porque eu já fui bem depressivo, cara. Mas você tem que sair dessa mentalidade Black Pill aí, lista, cara, e se encontrar, cara. É isso que eu tô fazendo, eu tô começando a fazer. Agora é, o caminho é difícil aí, eu sei que é, ainda mais é o que eu falo aqui, o beta anda desde pequeno, humilhado, fudido, tal. E acaba tendo essas sequelas assim que atrasam mesmo a vida. Mas agora eu tô É, mano. começando aí e tão Ô, cara, só por curiosidade, quantos anos tu tem, mano? eu vou fazer 34, eu tô com 33. Ainda tem muito tempo, mano. Tá jovem, cara. Eu Né. acho que todo mundo já teve uma fase assim, meio Black Pill, né? Até porque é uma das transições. Uma das últimas até. É aqui. Mas a gente tem sempre que buscar, não importa qual seja o momento ou a época da humanidade, a gente tem que estar sempre buscando coisas que nos façam bem. A gente tem que estar sempre se sentindo bem com aquilo que a gente faz. É, e toda geração sempre acha que o mundo vai acabar, entendeu? Desde que tem história registrada, o pessoal sempre acha, oh, o mundo está acabando, os céus estão caindo, não sei o quê. E tu pode ver que na imensa maioria das vezes eles estavam errados. Então, a gente tem essa tendência natural aí de procurar o colapso, procurar o fim e esse tipo de coisa. E tu tem que tomar cuidado para não cair nessa, porque isso é um ciclo vicioso. Porque a partir do momento que tu acha que nada vale a pena, cara, nada realmente vai valer a pena. E aí nada vai mudar. Tudo vai continuar assim para sempre. É, pois é, então. É, eu tô. O que tu tem que fazer é quebrar esse ciclo aí. É, eu tô. Cara, eu acho que um ponto interessante disso, não sei se tu vai lembrar, na época que eu fazia Chernobyl, eu acho que depois de um mês, mais ou menos, aquilo lá começou a me afetar muito, cara, do tipo de eu logar na call e ficar extremamente incomodado quando eu falava de 3D, cara. E uma das maneiras que eu achei pra mim, digamos, voltar com o meu de antigamente, cara, que eu ficava de boa quando falava sobre 3D, foi parar com a Chernobyl, cara. Eu fiquei, sei lá, cara, uma semana, eu acho. E aí, cara, eu acho que foi uma das melhores semanas que eu já tive, cara. Aquela tara, Outra sabe, mano? Tu coisa. não logar no Facebook, no Vitre, coisa de 3D, aquilo, cara. Aquilo é. Cara, aquilo te intoxica muito, cara. Isso, outra coisa. A mente ela é muito poderosa, cara. Ela é a maior prova disso. Você pode tá de boa agora, mas é muito fácil uma coisa vir e te derrubar e deixar você numa depressão. Aí, tipo, você tem que se manter bem saudável mentalmente. E isso não é fácil, cara. Isso leva tempo. É verdade, eu vejo muito isso nos grupos betas, infelizmente estou em vários aí. Sou desde a época do Pobretão tal ainda. Conheci a Real através do Pobretão lá em 2000, não sei se 2012, 2013 mais ou menos. Aí, mas os betas não mudam, cara, eles continuam esses papo gadesco aí se lamentando, ficar falando de mulher e tal. E tem um exemplo aí que é o Chimpa, cara. Chimpa só tá vidrado nessa merda aí, que ele é um merda, ele fica apontando o dedo pros outros, que a culpa é dos outros, que a culpa é do Bolsonaro, não sei o que, não sei o que. Mas é complicado isso daí. Aí é que você acaba pegando isso daí se você fica direto disso. Por isso que eu não tô muito no Facebook, eu não entro muito no Facebook. Cara, acho que o Sim, cara. conselho inicial é tu meio que fazer um regime desses grupos, cara. Cara, tu tem que fazer isso, cara, infelizmente. Agora tu goste, não sei se tu gosta de estar lá nesses grupos, mas, cara, dá um tempo disso aí pra te começar a mudar tuas ideias, cara. Porque tu tá com 34 anos, cara, e tu tá com esse pensamento, velho, isso não vai te levar pro bom caminho, não, cara. Eu falo isso por experiência própria, cara. É, exatamente, ainda mais que eu cheguei a estar no comparando o grupo do que tinha o Pobretão mesmo, né? Eu tava nesse grupo aí, acabaram me tirando aí teve esses rolos aí de grupo, um derrubando o outro, tal. É, a qualidade comparado com o que era antes, o que tá agora é o que virou agora é não sei o que. É aquele negócio, né, desses povo aí. É o que vocês falaram tudo agora. Eu não sei, agora eu tô assustado aqui, tava meio assustado com essa batina, agora parece que eu tô mais assustado ainda porque parece que eu tô no psicólogo. Ah, nossa, uma rede de apoio, cara. Minha Não dá cara, pra todo mundo ficar bem se um não tiver bem. todo mundo aqui só por isso pode se ajudar. É porque tu realmente não é muito ativo aqui no servidor, pô. Mas, por exemplo, o Aldebaran, cara, ele era Black Pill também, o Fenris, eu. E, cara, nisso eu só atrapalho. A gente precisa, mano, que você saia dessa. Você tem que romper isso, cara. E se A você Black falou Pill de Chimpa, cara, se é você um se que você priva de se sentir bem, de coisas que te agradem, e você fica se expondo a pensamentos negativos, a pessoas negativas, a conversas negativas, cara, tu vai continuar sendo negativo. Então, é o conselho que eu te dou, cara. Procura o lado bom da vida, procura ver aquilo que te faz bem, porque você gosta de fazer, consumir material que te faz bem, pô. E sair dessa, pô. Porque você melhorando, cara, talvez você possa até estar tá ajudando esses outros caras aí que você falou, pô. Entendeu? A gente precisa disso, cara, de você, pô. É isso aí, vocês falaram tudo agora. Aí a gente é aquele negócio, né, para tentar ajudar os outros assim, mas assim é meio difícil porque a pessoa às vezes não quer ser ajudada, isso que é o problema. Mas, Mas você tipo, é tem como o essencial, mais Tricel diz, mano. importante. Você Você não não dá dá água água pra quem não tem sede, tá ligado? para. Aí, tipo, um outro fator é que a Black Pill é um dos maiores bloqueadores mentais. Tu fica preso naquilo, tá entendendo? Tu não consegue enxergar as coisas no colorido, tu só vê É, preto e branco. vicia. Isso, e vicia, porque você não consegue sair daquilo, ela te prende, tá entendendo? Aí, tipo, a cabeça, a mente, ela é como um mundo. Se tu não se melhorar, é mesmo que o teu mundo tá destruído, realmente. Lá fora, pode às vezes até tá um paraíso, lá fora tá um paraíso, mas tu não vai saber porque dentro de ti tá um caos, tá entendendo? Um caos por causa dessa Black Pill. Dessa Black Pill interna da gente, né? Que, querendo ou não, todo mundo tem. É como eu disse, às vezes você tá bem agora, mas de uma hora pra outra pode não estar. Tá. E você tem que estar tá sempre preparado para isso. Tem que estar tá bem saudável mentalmente. Isso é diário, cara. É, eu preciso muito que ainda mais só ser saudável na cabeça assim. Que eu sinto, E para isso você tem que estar sempre procurando as coisas que te fazem bem, tudo aquilo que te agrega, tudo aquilo que te bota para baixo é dispensável, cara, não vale a pena. É, exatamente, que nem, por exemplo, para ver quanto eu tô pronto que isso acaba refletindo no corpo, na mente. Eu era bom de matemática, cara. Hoje em dia eu consigo fazer as contas assim de cabeça, mas demora bem mais assim comparado quando eu era jovem assim, né, nos meus 20 anos mais ou menos. Sim, pô, isso acontece. Tricel tá aí, pô. Tricel chegou aí. Quer falar alguma coisa, Tricel? Não, acho que não foi, não. Foi comer alguma coisa aí no banheiro. Não, ele caiu agora. Aí voltou. Céu. Céu. Oi. Aí. Não, tava só caindo aqui. Eu não tô ouvindo ninguém, não. Alô? Tá vendo? Consegue ouvir nós? Não, tá caindo de novo. Céu. Ele saiu. E voltou de novo. Opa, voltou. Tô só caindo, velho. Escreve Segura aí, pô. no teste da sua batida. Você não consegue falar. Será que tá caindo toda hora então? Pera aí, vou reiniciar minha internet aqui do celular. Beleza. Cara, eu lembro, hein, pô, da época que eu. Acho que foi bem no início da Honk World, cara, que eu escutava muito black metal, cara. Mas muito mesmo, velho. E até entra naquele argumento que o Ancia falou, que de tanto tu escutar uma música, aquilo vai influenciar no teu pensamento e no teu modo de tu, que tu vê as coisas. Cara, eu demorei muito pra perceber aquilo, cara. E quando eu percebi, mano, quando eu me toquei daquilo que eu vi, cara, isso tá me afetando, velho, eu tenho que parar com isso, cara. Cara, acho que melhorou as coisas pra mim uns 80%, cara. Mais ou menos. Por incrível que pareça, cara. Que coisa, hein? Peraí. Né? Deixa eu ver, cara. Tu ainda tá na Black Pill, bicho? Pelo pessoal aí, pelo crivo psicológico aí do pessoal aí, tô sim. Mas o que é que tu acha, tu? É, o que eu falei aí, pessoal, né? O problema é que a gente acaba viciando e tal, aí cada vez esse... Aí a gente acaba estagnando, parado, fica só remoendo, remoendo, remoendo, fica que nem o chimpa. É, o que nem tu falou, que tu acha que a sociedade tá indo em direção ao colapso, que vai chegar ao ponto final do mundo, não sei o quê, que tu tem uma visão fatalista, que vai ter uma guerra, e não importa o que aconteça. Que todo mundo quer se matar, estão se matando por pouco. Basicamente isso, tu perdeu a esperança na humanidade, digamos assim. Só que a visão que tu tem da humanidade é uma extensão de ti também, cara. Tu não pode dar aquilo que tu não tem. Então, se tu não consegue dar uma colher de chá pros outros, digamos, sempre que pra ti mesmo tu não tá conseguindo te dar essa colher de chá também. Peraí. É o seguinte. O problema é quando o cara acha que só pode ficar bem se a sociedade estiver bem. Se a sociedade pensa que vai estar mal. Mas não é assim, não, pô. Não interessa se a sociedade tá bem ou mal. Tu consegue ficar bem, pô, independente da situação dela, porque a única forma de tu se fuder é se tu tiver muito amargos, que eu aí deixar pro meu ser essa sociedade toda fodida, entendeu? É esposa, bens como imóveis, essas coisas, entendeu? Uhum. E aí, quando tu percebe que tu não pode fazer nada pra ajudar tudo isso, é o primeiro passo pra entrar na Honk, entendeu? Porque o mundo que tu pode alterar é o teu. O dos outros, tu não pode não, pô. Tu não pode nem de uma pessoa que mora... Tu não pode nem alterar o mundo das pessoas que tá do teu lado. Muito menos um ocidente inteiro, entendeu? Então aceita, pô. Não tem jeito não. Então o que que tu pode fazer? Ó, já que tá tudo caminhando pra pegar fogo e todo incêndio sobra cinzas... Vê o que é que tu pode fazer com as cinzas, pô. Só isso que vai acontecer. Cinzas é adubo, pô. É aquele, que nem aquela música. Se a casa cair, deixa que caia. Hoje eu vou amanhecer na gandaia. É, pô, só que... Com responsabilidade. O cara não tem que usar nenhum tipo de... Se for possível, não beba. Não usar nenhum entorpecente, se alimentar bem. Fazer... Investir, porque não pode deixar o futuro na mão dos políticos, né? Que é a previdência. É. É, não tem muita complicação não pra sair da Black. É, até o pessoal aí, eu tenho um pouco disso daí mesmo, né? De aquele negócio que eu falei, pessoal, desde pequeno aí já... É, ser humilhado, achicalhado, isso aí marca... Marca a gente mesmo e fica complicado pra... Mas aí, quem consegue ter um pingo de discernimento já consegue começar a ver uma luz mais pra frente pra melhorar a sua vida. Aí tem que pegar o agora e fazer o melhor uso dele. Tu cria conteúdo pra o quê? É, concurso, também falo alguns pensamentos meus aí, tanto no podcast quanto no blog aí. Aí tu passa alguma dica pro pessoal? É, eu passo umas dicas assim. Já passei umas dicas e tal. Ah, esse último que eu fiz aí sobre o da. Teve um debatezinho aí sobre o Fire na Finasfera. Não sei se chegou a ver. Eu tô afastado dela porque ali é um dos caras que ainda fala de garota de programa. É, tem uns lá que fala isso mesmo. Aí meu negócio é o wife, né? Esse negócio de mulher já é assunto resolvido pra mim. É só não se importar. É, aquele negócio, eu tento fazer isso, pegar o que for bom e o resto descartar. É, porque aí não vai pra... E, tipo, tu acha que, sei lá, tu acha que vai demorar muito pra sair dessa... Moleque, tá tentando, tá conformado. É o que eu falei, pessoal. Tô começando agora a ter um rumo, ter um foco. Eu tô estudando aí programação. Eu falei que eu sou formado na área de TI, mas mais de 10 anos atrás eu esqueci tudo. E eu, por não saber fazer network, não saber ir atrás de conseguir trampo na área, eu acabei não conseguindo nada. Acabei só trabalhando em cargo baixo, assim. Aí agora que eu tô começando a ter um foco de começar a fazer o que tentar de me encontrar, sabe? E aí, galerinha? E aí, Solitude? E aí, Soledade? E aí? Pois, cara, a única coisa que eu posso dizer pra ti é que pra aprofundar mais ainda na Ronk, pra poder sair dessa coisa, é conversar com... Aparece mais nas call, pô. Porque o sistema aqui, ele expulsa a gente do servidor que não é ativo, entendeu? Aí tem que tomar cuidado. Beleza. É que eu trabalho, aí eu não... Quando eu chego em casa, eu tento pegar pra estudar, eu acabo não entrando, aí é que esse ciclo complicado aí. Essa semana mesmo foi pauleira lá, tá começando a voltar às escolas, tudo. E vem cá, tu tem hobby, alguma coisa? Pior que não, cara, eu fico em casa, às vezes eu jogo alguma coisa. Sem válvula de escape vai ser foda pra tu segurar, viu? É, então. E tu gosta de anime? O que é que tu gosta? Tu gosta de filme? É, eu gosto mais de anime, apesar de não assistir muito, não tô pegando muito pra assistir. Eu gosto de anime, eu jogo alguma coisa aqui, tem alguns jogos aí, já fiz live de jogo aí no canal do YouTube. Boa. Faz mais gameplay, pô, pra disparar mais, vai. Faz gameplay conversando com a galera. É, eu já... Aí já é um hobby com o trabalho, né? Porque produzir conteúdo é trabalho. É, o problema é que eu... Aquele negócio, né? Eu não sei como tirar alguma renda disso daí. Também eu não... Eu fico meio sem jeito de... pedir pros outros, assim que... É que assim... Pedir pra dar uma ajuda, eu fico meio sem jeito assim. Não peça não. É assim, pô. Tu faz teu conteúdo. Quem gosta vai te apoiar, pô. Eu nunca pedi não. No máximo que eu fiz, eu acho que foi o pessoal perguntando como é que assina o meu canal. Eu mostrei aquele cartão do Google Play. Mas não fico pedindo não. Ei, me doe não sei o que. Não. Tá lá, pô. Quando o pessoal gosta, ele doa. É que nem pedir pra assinar o canal e curtir. Não é pra pedir, não. Se o pessoal gostar, eles vão fazer isso, entendeu? Uhum, entendi. Aí é o seguinte, pô. Quero saber se tu vai começar a trabalhar nessa parte aí. Tem que ser ronco, velho. Senão tu vai morrer não no sentido biológico, mas no sentido filosófico, espiritual, entendeu? Financeiro. É, que eu falei pro pessoal assim que eu tenho essas meio que essas crenças limitantes ainda de Black Pill e essas coisas assim. É, mas eu tô, pelo menos eu tenho, já tenho um caminho a seguir. Aí aquele negócio, pensando agora, não, pensar assim, pensar em fazer o melhor agora e foda-se o resto. Opa, outra coisa, uma outra dica Tem que eu que tenho que rir te do dar universo. é que tu ficar pensando muito a curto prazo pode te prejudicar também. Tu tem que ter um Equilíbrio. pouco de tudo, tem que tanto estar pensando no agora, quanto também tem que ter um plano para a tua vida, porque se tu ficar vivendo todo dia como se fosse o último, tu vai Ah, acabar isso aí ficando eu não sem falo. chão lá na frente. Em alguma hora tu vai acabar tropeçando. Aí, tipo, outra coisa, hobbies, essas coisas, eles ajudam a distrair a mente. Se tu não tá num hobby, se tu não tá distraindo tua mente, é muito fácil tu permanecer numa Black Pill. É, isso daí de assim, de ser um carpe chimpa, eu não sou não. De gastar, de fazer essas esborn aí. Mas é isso mesmo, ter um equilíbrio, ter ponderar certinho, ter assim, fazer o melhor uso do agora, mas também tem que ter um plano A, um plano B mais pra frente, né? Planejar. Tu tá assumindo muita responsabilidade no trabalho, é? É que assim, é que como é um cargo mais baixo, assim, tem que meio que resolver bucha, né? Secretaria de escola é só bucha. Eu sei. Tava bebendo água. Bicho, porque é o seguinte, ó. Esse servidor aqui é para a galera que produz conteúdo, para nossos debates, para a gente ver o que a gente pode produzir mais nas lives, algum vídeo assim, entendeu? E aí tem que ter tempo para cá, pô. Como é que vai ser? É, e participar mais assim, vou tentar separar um tempinho, vou remanejar aqui meu tempo para participar aí com a galera aí. Tem que fazer isso, pô, porque tu também precisa conversar com gente que não, que pensa, tem que conversar com a galera daqui, pô. A galera daqui é muito foda, a galera daqui entende todos os tipos de assunto, pode tirar várias dúvidas tuas, pode conversando contigo, pode produzir, pode te dar uma ideia para um vídeo, para uma live, sei lá, que é muitas vezes acontece comigo. Agora, bicho, tu não se acha muito desanimado, não? O povo fala isso que eu tenho a voz meio deprimente assim. Ah, sei lá, cara. Não sei. Ué, pois Ah, é, sei. pô. Acho que é de tanto, né, que passou na vida, acho que acaba meio que mudando o tom. É aquele negócio, né? Tanta carga ruim, né? Acaba sobrando no corpo assim. Ô Paulo, ainda acontece coisas ruins com a tua vida atualmente? Em que sentido? Não, em qualquer sentido, cara. Pode ser até o mais mínimo sentido, mas ele sempre atrapalha. Ah, acontece, acontece. No trabalho, às vezes, assim. Família. Alguma coisa acaba acontecendo, mas é aquele negócio, tem que saber lidar. E isso daí é com o tempo, assim, eu passei por umas barras aí, eu prefiro não, nem comentar muito isso de família. E eu tô seguindo em frente aos poucos aí, tô livrando aí dessas paranoias, assim, digamos assim. Não, tô ligado. Ó, vou fazer assim, ó. Eu vou fazer assim. Como tu ainda tá treinando o caminho para chegar na roça, Eu vou te colocar no outro servidor que a gente tá ensinando a galera a chegar na ROM, entendeu? Porque aqui já é mais é para produção, essas coisas. Aqui tu não vai aprender nada, entendeu? Aqui é mais é debate. Já, como é que eu digo? Mais hard, entendeu? Mais hardcore da ROM, entendeu? Aí eu vou te colocar lá no outro servidor. E aí a gente vai todo mundo crescer junto lá, entendeu? Que até lá eu tô aprendendo coisa, que é o entendeu? O Ronk Circus, que é onde a gente tá ensinando a galera nova pra catar a gente pra trazer pra cá. Entendi. Entendeu? Aí tu vai ver lá, ó. Tu vai ver a molecada toda inspirada, cheia de energia, querendo aí. Vamos ver se isso aí te contamina, Entendi. entendeu? Não, cara, e eu tô por aqui também. O pessoal aqui, se quiser mandar mensagem, pedir alguma ajuda, a gente tá aqui também, cara. O negócio é que você tem que realmente interagir mais com o pessoal. Beleza. Já tem esse meio. Eu tô querendo. Tô querendo já ir lá pro outro servidor conversar com a galera, que eu tô sabendo que tem gente já conversando lá. Tu não quer ir pra lá não agora, pra gente conhecer o povo lá? Tem uma galerinha que tu vai gostar, pô. Tá, tem um tempinho ainda, tá? Pode ser. Ó, vou ser sério, bicho, eu tô te achando muito abatido, cara. Eu tô até preocupado com isso. Isso aí é cansaço com o que tu É, falou, né? As então, coisas que tu falou. cansaço junto com as coisas que a gente pega. Inclusive, se vocês pegar os primeiros podcasts aí, eu tô bem mais depressivo a voz assim. Pega os primeiros Caralho, pra mano, ver sai como é que dessa, tá a bicho. minha voz e compara com os de agora. Pois um bora lá, pô. O pessoal tô querendo ir pra lá. Tá tendo carro lá. Não, eu vou Conhecer o pra lá pessoal lá. também, pô. Pois leva o Silese pra lá, pô. Ajeita É, aí. ele já Eu tá vou lá, ele já tá lá. subir lá em cima, que eu vou falar pro pessoal que eu vou lá pra cá do outro servidor. Beleza. Pô, até mais aí, Silese. Até mais, Falou, pessoal. falou. Valeu, velho. Valeu, Silêncio. Valeu, galera. Mais alguém quer falar alguma coisa? Quando essa batina não. Acho que a gente continua lá no outro servidor, daí. Ok. Beleza. Então acabou aqui? Acabou, agora a gente vai lá pro Ronk Circus. Tô. Tu já entrou Ah, lá, né? Tu já sim. sabe como é. Tô lá. Beleza. Parou. Então tá. Vou lá também. Não vai ter mais sabatina hoje, né? Eu acho que não vai ter sabatina hoje, cara. Ainda bem. Vamos pra onde agora?